Lamento Borincano, eu sou meu guia com Lenine. Conta essa história aí desses temas, Daniel. Lamento Borincano é um tema cubano, entendeu? Muito antigo. Eu Sou Meu Guia é uma música muito legal do Lenine, que tem uma letra maravilhosa e imagem. Sempre que eu posso fazer, é uma das músicas que eu curto fazer. Gostas tanto quanto as tuas músicas, né? Faço em ensaios, que é a música que dá título ao segundo disco, né? Mas a nível de a gente se apresentar bem e tal, essa música sempre a gente faz, sempre que possível. Vamos aproveitar então e escutar dois parceiros que já foram do Daniel Monteiro, Luiz Lucena e Carlos Niwis. Aqui no bloco, Catarina. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais com Daniel Monteiro. Ao pé da letra, Rádio Sarau. Acabamos de ouvir então Carlinhos Niwis e Luiz e Lucena, no som Catarina que a gente acabou de passar. E Catarina, a gente pode dizer então que o Daniel já é, né, tem uma alma Catarina, é isso, Daniel? Com certeza. Daniel, eu quero perguntar para ti assim, eu sei que a gente, né, eu também sou também músico aqui que sobrevive também com o turismo, né, da região. Que é um forte, né, um período forte para a gente mostrar o nosso trabalho. Mas Santa Catarina, tirando esse lado do turismo, para você, ele ainda é um foco ainda bastante difícil de mostrar, expor músicas autorais, não? Já fui mais difícil em vários espaços que vieram de encontro à valorização dos artistas, como motivo tanto municipal como estadual. São meios que a gente tem, isso ajuda muito, né? Já tivemos mais desamparados. Eu incentivo, paro para poder apresentar manifestações, diferentes manifestações artísticas que a gente tem no estado, né? Isso tem Entendi. E muito. quanto a essa exposição que a gente tem, na internet também ajudou bastante, Ah, né? sim, a internet foi uma ferramenta fundamental de libertação, eu creio, para todas as manifestações possíveis, né? Acho que a libertação e o acesso fácil, o acesso gratuito, né? Ou vamos dizer, o fácil acesso para a gente expor para os diferentes artistas exporem os seus trabalhos e seus pensamentos, né? Eu acho que é muito importante e veio ajudar muito, porque também ajudou na questão de sair só do regional, né? Então, agora sim, Entendi. a rede facilita você expor teu trabalho para diferentes nacionalidades. Isso ajuda bastante a gente poder estar conquistando novos portos, vamos dizer assim. Entendi. E tu tem visitado o Uruguai? Tem feito algum trabalho por lá ou é só visita às vezes? Esses últimos tempos, está com um projeto que se chama Cordas e Cuerdas. Sim. É junto com o Arnu, né? Junto com Arno, ultimamente, com convidados de Bom. percuteria, fez uma viagem a Montevideo e Buenos Aires. Ah, sim. Justamente Isso em março. em março, justamente para levar o trabalho, né, tivemos a possibilidade de fazer dois shows, um em cada cidade, através da Rede Cultural Mercosul, né, que é uma rede de intercâmbio cultural dos países do Mercosul, onde tenho a alegria de ter um grande amigo, que se chama Juan José de Melo, que é o diretor atualmente da rede, com quem também tive o prazer de participar nos meus primeiros passos como músico profissional, né? Foi ele que me Perfeito. levou a gravar no disco dele, que se chama Canta Caminhos. Então foi um passo importante para a gente poder estar levando o nosso trabalho. E aconteceu tudo através da rede, onde eu reencontrei esse amigo, onde se abriram essas possibilidades, onde a gente conseguiu mandar o material através da rede. Enfim, então acho que a gente fica muito contente por essas novas possibilidades, essas ferramentas que vêm de encontro a gente poder ir conquistando novos lugares e o público, né? E fica mais próximo da gente. através da net. Beleza, Daniel. Olha só, Daniel, tens algum como é que está a tua agenda? Como é que você anda se apresentando em lugares fixos? Ou tem alguma nova um novo show pela frente? A gente está com uma atuação frequente na região, aqui no litoral, né? No litoral Vale, vamos dizer assim, da batalha de Da músico, batalha, daquela batalha batalha diária, né? do operário músico, é atua em casas, estabelecimentos da noite, enfim, e atendo a uma série de eventos de diferente perfil. Porém, os projetos que são mais concretos, vamos dizer, que envolvem projetos temáticos ou de propostas, como Proposta Latina. Temos dois projetos de Proposta Latina, que é o Pimenta Buena, um grupo com 6 componentes, que tem um repertório definido para música caribenha, Sim. né? O Trio Americanto é um, vamos dizer, um subgrupo do Pimenta Buena. Porém, ele tem uma diferenciação de repertório latino, um pop latino, um folclore latino-americano, tem uma abertura mais de repertório, porém, Já cria continuando. os clássicos latinos e tal, né? Com uma roupagem de vocês, é isso? Não necessariamente um trabalho tão com roupagem assim, mas assim, um repertório mais árabe, quer dizer, a gente toca um pouco de flamenco, pop espanhol, Ah, toca perfeito. salsa, toca pop latino, maná, Sim. para a música latino-americana, folclórica, quer dizer, candombe. Tem um repertório mais aberto que se adequa conforme o público que a gente está Entendi. atuando. Então, em Buena, que é um grupo de 6 músicos, como é mais difícil compor uma situação com mais componentes, assim, o repertório tão aberto, O show é um pouquinho mais elaborado, né? o show é mais definido para música caribenha, mambo, salsa, merengue, boleros. A música que a Cuba, República Dominicana, né? Esses são os dois projetos de música latina. Depois tem o Onda Jazz, que é um quarteto que eu coordeno e dirijo, né? Faz standards de jazz, bossa nova, né? Por vezes faz uns temas e melodias internacionais, enfim. E a subdivisão dele seria o jazz em trio. O jazz em Entendi. trio é mais versátil, atua em novas situações como outras situações comerciais ou temáticas de época. Perfeito. Fora isso, bom, o meu trabalho pessoal e o Cordas e Cuerdas, que é o que a gente está tendo mais cuidado com ele e que vem me dedicando mais à parte instrumental, que a gente está gravando. Justamente porque é mais autoral, né? É o trabalhar com o filho, né? Esse que é com mais gente, o filho pequeno que a gente está cuidando mais agora. Os outros já estão andando, já, mas já Isso. estão tarde. Isso Daniel, aí. nós vamos indo para a saideira agora, certo, do programa. E temos vou pedir até que você volte aí no outro programa para a gente conversar mais um pouco sobre essa relação, essa tua capacidade aí de poder trabalhar com a gente em duas línguas, dois tipos de música e a versatilidade que tu tem. E quero agradecer a tua presença. Bruno, eu agradeço muito. Rádio Sarau, programa Ao Pé da Letra. É um prazer enorme estar com você, Bruno. Obrigado por sua Que atenção, isso, a seu honra é carinho. nossa. Muito obrigado. Deixar um grande abraço a todos os ouvintes que prestigiam a rádio. Essa iniciativa é fundamental. O rádio é uma ferramenta da qual eu tenho muito carinho e muito orgulho. Me iniciei no rádio AM. Né, tenho um grande carinho pelo rádio AM, pelos primórdios do Perfeito. rádio, algo que faz parte do O meu áudio ainda é país forte, e que eu né? O áudio é respeito. muito forte ainda. Eu tenho muito carinho pelo rádio e muito orgulho de ter feito parte desse movimento e quero desejar todo sucesso a você, Muito a sua obrigado. iniciativa e sempre às ordens. Deixo um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado pelo carinho. Nós vamos escutar mais um som do Daniel Monteiro, esse em parceria com o Bento Nascimento. Por um instante. E obrigado pela audiência mais uma vez, pelo carinho, cada vez mais aqui agregando e conhecendo não só a música catarinense, mas os artistas que vêm e prestigiam e fazem questão de morar no nosso país. Muito obrigado. Até a semana que vem, ao pé da letra, Rádio Sarau.